Adulta 3520, centro da Delta, Aracaju 190. 520, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decolando 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5454, coteja. Autorizado Aracaju, nível 190, decola Pucajama, Aracaju, curva à esquerda, controle 119.8, 5454, TAM 3520, 05. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará 3520. Salvador, Bona 020 com a Delta. Bona 020, muito boa noite. Sua identificação, descida para 2000 pés, via chegada Mare, ajustado 1014. 2000, via chegada Mare, comunicação 1020. Pode voar Itap. Livre. Itap, o Gol 020 segue como número 1 na aproximação. É, bom, Itap, 1020, obrigado. Salvador 3520, pushback acionamento no 05. Autorizado, chama táxi, então 3520. Livre, chamada para o táxi, 3520. 20, livre de restrições à frente da descida do GPS. Lojas permanece no 0 no 4. Livre final e ele é cabeceiro no 0 de Salvador de Porto, estabilizado. Change livre de restrições de altitude, está autorizado e ele é estabilizado no 020. Paxotan 3520 com 93 a bordo, 2 horas e 50, alternativa Salvador. Autorizado táxi, direita, Juliette Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto, ajuste 10 no 4, TAN 3520. Juliette Alfa, ponto de espera, portará pronto, TAN 3520, ajustado em 14. Salvador, Santos 320, ponto de espera da 10, pronto. 3520, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, o vento uma centena com 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, TAN 3520. TAN 3520, decola aos 43, controle 1, 19.8 agora, bom voo. 98 graus, boa noite, monta VC. Completo final, chama em torre, 118.95. 895, bom. Salvador, muito boa noite, TAN 3520, cruzando 2700 metros. TAN 3520, contato radar na decolagem, sua para o nível 190, saída PUCA. Para 190, saída PUCA, ciente 3520. Torre, bom dia, gol na 020. Final abaixado, tráfego. 020, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso na 10, o vento 1, 10 graus com 03 nós. Livre pouso, gol na 020. Os horários 28, diagonal 35, diagonal 42, decolando. decolamos com 93 a bordo. A semana pouso aí é o 04151. Confirmamos atrás, é o meu alfa aí. No solo aos 48, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa Juliette, portão 11. Sente direita, é com Alfa Juliette pro número 11, o Gol no 020. Você escuta.